Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, são 6 da tarde, mais uma vez o Pretinho Básico saiu do estúdio e veio pra casa do seu ouvinte. Estamos aqui em Bé, litoral norte do Rio Grande do Sul, na casa da nossa querida Lisiane Oliveira. E olha que hoje temos um auditório lotado. Fala aí, auditório! Olha o auditório, galera! É mais, Lisiane, que coisa, muito aí. Obrigado por nos receber aqui na tua casa. Obrigada, eu tô muito feliz, muito, adoro vocês, escuto todos os dias. Mentira! Que é isso, gente? Mas é, Lisiane, qual é a emoção maior de estar aqui conosco, nós, na tua casa, esse monte de mulher, nunca tivemos tantas mulheres nos isso, assistindo numa casa. Eu tô gostando, tô me sentindo atenção, muito pessoal, bem. Já começou a queimar. Mas vocês merecem. Ainda elas não estão à altura de vocês. Vocês merecem muito mais. Olha, eu vou ter que concordar contigo, mas tá bom assim. É, né? Eu acho que tá, né? Tá bom. A gente merece coisa melhor, mas tá bom assim. Maurício, tira o microfone do Porã. É, o Porã tá visivelmente emocionado, tá visivelmente, né, pessoal? É verdade. Deixa eu saudar aqui as pessoas. Bom, o Porã não precisa mais cumprimentar, né? Todo mundo já percebeu que o Porã veio. Eu já cheguei. Tudo bem, Porã? Cagê tá aqui com a gente. Ó, beleza. Oi, boa tarde. Nosso amigo Eli Potter está aqui também. Estamos aí. Maravilhoso. Temos aqui o auxílio luxuoso de Alcemar. É isso aí, tamo aí. Tudo bom, Alcemar? Mais uma vez na praia, hein, Alcemar? Mais uma vez na praia, coisa boa. Segunda vez que tu vem pro litoral, né, Alcemar? Segunda vez. É, né? Eu sempre conhecia. É os guris do Pretinho. Tá emocionado. Muito emocionado. Geiso tá aqui também, e aí, Geiso? Já conheci em Bé, Geiso. Nós tava em Tramandas, peguei o Lilico, só. O Lilico, claro, isso. Os Lilicos, desci na parada, vim andando, boa, peguei mais chuvas, mas... E lá da Sertório, tu veio como? Vim de Buzum. Parou pinga, em... Pinga, né? Oito, Santa Terezinha, Albatroz, Mariluz, Presidente, isso. Harmonias, lá. Saiu ontem, às 8 horas, né, lá de Porto Alegre. Mas era bom, tava fresquinho, salada. Fui conversando, meu. Que coisa boa. Motorista. Conversando com quem? Motorista. Ah, com motor. Pode. Não pode. Conversa com motora. Não, sim, pode, tem um adesivo lá. Não, não fale com motorista. Ele vem conversando com motorista. A nossa estrela móvel é ele. Lele! Lele, lele, lele, lele. Lele, lele, lele, lele, lele. Lele, lele, lele. Cara, essa minha música é um sucesso. É um sucesso, né? Impressionante. Impressionante. O pessoal pegou fácil, né, cara? É verdade. Né? Tipo, uma pessoa como tu merece uma música dessa. É verdade. Dessas. Uma aclamação. Uma pessoa como tu, Lelê. É como aí, tu, Lelê. Todos nós comemos tu, Lelê. Não, pessoal, atenção, pessoal. Estamos numa casa de família aqui. Por favor, todo mundo devidamente apresentado. A gente começa o programa hoje, nesse sábado 5 de fevereiro, com os destaques do Clique RBS, sim, né? Por evidentemente. Favor. A atriz Milena Toscano atropelou 2 pedestres na entrada da Rede Globo hoje de manhã no Rio de Janeiro. Grande fera. A Milena chegava para gravar a novela Araguaia às 7:30 da manhã. Imagina o estadinho da quando, Milena. Não. Quando disse que foi ofuscada pela luz do sol e não viu os pedestres. Imagina. Pause, eu acho que ela tem que usar óculos escuros, né, Pause? Tava na loucura, sabe como é que é o Rio de Janeiro, né, Magnata? Tava chegando cedo, viradona da balada, e não viu nada que tava acontecendo. Isso acontece comigo. Ela também, é quando eu chego lá na 7:30 da manhã, é cedo pra gravar Araguaia, né, pô? Mas Araguaia tem que ser cedo, né, Maurício? Porque os caras acordam cedo. Luz, né? Fuso horário luz, lá, né? Exatamente. É aproveitar a luz, né? Não, que tem horário, tem turno na Globo pra na novela. Tem uma novela das 6 de manhã cedo. Potter já foi lá. 7:30, 2 horas, e a novela das 9, que é mais tarde. Já fez teste, né, Big Brother e tal. O Potter quase entrou no Big Brother. O Potter quase foi um BBB. Quase foi. Lembra que eu não podia falar no programa? Chegou na casa de vidro, cara. Aí eles olharam pro Potter, não pode voltar, faz o pretinho básico. Meu corpo, né? O corpo não deu. Atrapalhou teu corpo, né? O corpo atrapalhou. Com uma bunda que começa na metade das costas, não pode fazer. Aí no lugar do Potter, entrou a Ariadna. Não, mas a Ariadna tem uma coisa que eu não tenho. Né? Cabelo comprido. Coragem também. É verdade, verdade. Após o mal-estar, o Luan Santana tá bem. Bicha! Cantor bicha, teve. Que bicha, isso, pessoal? Bicha, o cantor bicha, teve. Foi a plateia. É a plateia, não é? Não é a gente tá dizendo. É, bicha, mas na frente dele todas gritam histérica. É verdade. Canta, verdade. Aí vamos fica ver. Fácil, né? Chama aí, Faustão, a música do Luan Santana aí. Olha agora a música do Luan Santana, galera! Como é que é o nome? É Turbilhão da Paixão? Meteoro não é da Paixão, galera! Meteoro. voz bonita. Não, não, aí, ó. Assim, ó, mulher cantando é uma coisa muito legal. A Elis Regina era uma merda. Assim, Billy Holiday. A Billy Holiday é ruim, né, não, raríssimas, a Amy Winehouse é ruim. Raríssimas exceções. Cláudia Leite, mas assim, a maioria das mulheres cantoras, assim, de banheiro, elas têm essa voz. Canta de novo, por favor. Por favor. Ah, agora ela ficou com vergonha, desculpa. Eu só te dei o mar pra ganhar seu coração. Mas outro canto, outro rio. Melhorou, melhorou, melhorou. Tá bêbada, tá bêbada. Vai pro trono ou não vai? Vamos falar uma coisa que sempre acontece quando a gente chega na casa dos ouvintes. Não vou negar. É, eles convidam todo mundo pro churrasco que começou às 11h30 da manhã. Já chega aqui, já tá todo quando mundo... a gente chega às 5h15 na casa, que a gente sempre chega com uma hora quase de antecedência. É verdade. Uma loucura. Tá todo mundo bêbado. Na Manguaça. Só nós que não, né? E nós chegamos sozinhos. Então, né? Na próxima a gente vai vir bebendo. Isso. Né? Vamos vir bebendo. Chegamos pro churrasco. Bom, mas o Luan Santana, atração do Planeta Atlântida da semana que vem, tá bem. Ele teve uma queda de pressão em Salvador e precisou sair antes do fim do show no Festival de Verão de Salvador. É o calor, mas já, né? Tá bem, foi atendido hoje, faz show no interior da Bahia também. E semana que vem, sábado, vem pro sábado do Planeta Atlântida. Vai botar abaixo o palco siso, do planeta. Deve ter sido siso, queda de pressão. Isso aí é o calor, Magnata. Queda de pressão é o calor. Sabe como é que é? Sabe que eu tô vendendo o puxa-puxa do Magnata aqui na praia, né? Ah, é? Tava um calorão aqui, tá um sucesso, puxa-puxa do Magnata. Como é que é? Bota na boca. Puxa-puxa. Fica puxando, né? Tá puxando. Ele puxa. Pergunta ao ouvinte, não. Já comprou puxa, puxa. Já comprou o puxa-puxa do Magnata? Puxa-puxa. Tô procurando pra comprar. Não, eu trouxe um pacote pra ti, fica tranquila, mas eu tava vendendo aqui hoje na praia, eu tive uma queda de pressão também. Nossa, olha a cara dessa criança pendurada aqui atrás aí. Oh, coisa linda. Ô, cara, a referência que eu tenho, a melhor referência que eu tenho de vendedor de puxa-puxa é aqui em Bé, cara. Eu não sei, há quanto tempo que tem essa casa aqui desde que nasceu e tal? É, na verdade, a casa é da minha amiga. Ah, há bastante tempo. Essa... Hoje é o pretinho na casa da amiga do tá. É que assim, ó, quando eu era prego, eu vinha. Tu era o quê? Eu era prego. Como é que é? Pera aí, só um momentinho. Quando eu era o pessoal tá visivelmente alcoolizado. Olha aqui, a Manguaça, galera! É a Manguaça da galera! É que eu lembro assim, cara, tinha um vendedor de puxa-puxa que era muito característico aqui em Beck, ele fazia assim, ó. Puxa, puxa! Ele, olha, puxa, puxa! Ele dava uma desafinada. Como é que no final, é? Como é que é? Era assim, ó. Puxa, puxa! Olha pro sapuxo! Eu queria saber se tem esse cara ainda. Foi nosso representante muito tempo aqui na praia. É. E pra fechar aqui os destaques do Clique RBS, maratonistas percorrem 80 quilômetros na areia na travessia Tramandaí Torres. Nós temos um maratonista aqui. Não. Ah, com esse copinho na mão, tu quer me dizer que tu é maratonista? Não. Tá, por que olha que gritaram, aqui, ó. Por que gritaram? Potter, não, Potter. Não pode beber, cara. Ele... Atleta não bebe. Calma. Parece calma. Que ele... Olha ali, cara. Nós temos um maratonista na casa. Calma. Daqui, chama ele aqui, por favor. Gente, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, ó. Eu queria combinar com o auditório. São 17 gurias, tá? Vamos gritar no máximo 4 gurias ao mesmo por tempo, mês. Ok? Vamos organizar 4 gurias gritam ao mesmo tempo. Cadê o maratonista? Cara... Vem aqui, adivinha, vem aqui, que lugar, adivinha que lugar que ele tirou pra ganhar essa medalha? Nós vem temos cá. Um maratonista aqui, entrevista. Olha o que diz aqui. Participação. Vem cá, tô pegando teu pé, vai. A prova. Potter, bota o microfone fala na comigo boca aqui. Dele. Olha pra mim, eu vou te entrevistar pra falar comigo, tá? Vamos lá, como é teu nome? Luciano. 80 quilômetros na areia, o que é isso? 80 quilômetros? Tu fez quantos? Eu fiz 8.300. Tá bom. Ah, dos 80 quilômetros, fez 8. Fez 8. Não, foi bem. É dividido em 4. Ah, tá. Sozinho, individual. Sim, porque a prova começou quarteto, assim. Ninguém correu 80 quilômetros. Não, tem gente que corre. De 1.500 pessoas, 60 correram 80 quilômetros. Ah. É quase o dobro de uma maratona, tem 42, né? Sim, eu tenho um amigo que tá participando dessa maratona. É, o Porã falou eu falei isso no Pretinho programa, ontem, um amigo meu, Rafael Zobaran, ele veio de São Paulo para fazer a travessia Tramandaí Torres e vai correr os 80. É, exatamente. Ele tá fazendo, já então. Correu, ainda. A prova começou às 6 da manhã, ao meio-dia eles passaram em Capão e agora, no final de tarde, estão chegando em Tramandaí. Santana, vai fazer, né, Santana, maratona? Vamos correr. Eu, Maurício, depois do jogo do Grêmio. Como é que tá o jogo do Grêmio, Santana? Tá 2-0. Pra quem? Para o Grêmio. Muito bom, esses foram os destaques do Clique RBS. Marcelino, é verdade. É a tua hora, Marcelino. É verdade, Maurício Amaral, cadê a minha trilha? Trilha! Aê, é verdade, tá a trilha. Está aí a trilha. Marcelo não está, Marcelo teve a unha encravada hoje na Poxa praia. Poxa vida. Estava fazendo a travessia Tramandaí, Imbé, e teve um probleminha de unha encravada. Mas era pela ponte a travessia. É verdade, ele fez aquela travessia umas 3 vezes para comprar cerveja. Está bêbado. Bêbado, mas insano. Ele disse que nunca botou uma gota de álcool. É mentira! Isso não é verdade, Potter. Crise na Record. É verdade. Homem berinjela é preso nas areias do Balneário Rincão. Opa! Aplaudiu o homem berinjela, pelo amor de Deus. É verdade. Que é isso, Lelé? É verdade. E Sara? Pô, respeita. E Sara? Sabe que o cara faz, né? Fala a cidade antes da notícia. E Sara? Um engraçadinho foi preso pela polícia militar de Sara depois que resolveu brincar de homem berinjela nas areias do Balneário Rincão. PPS, que não é partido político, é a sigla do seu nome, 46 anos, passou no sex shop pra comprar acessórios e foi à praia. A berinjela, no caso, né, Marcelino? É verdade. Munido de um bilau de 20 centímetros. Grande fera. Quem aqui, né, amigo, não tem um bilau de 20 centímetros? É verdade. Né? Por favor. É verdade, né? Aliás, só o Porã isso tem. É requisito, né, no programa. É verdade. O Porã, no caso, é a exceção. Eu sou da cota do... Tu também, Marcelino. É verdade, tem que admitir que eu também. É verdade. Munido de um bilau de 20 centímetros, ele passou bastante óleo no corpo, colocou a sunguinha apertadinha. E saiu desfilando lépido e fagueiro, caminhando pela praia. Eu tinha um professor de educação física, o Larré, que botava meia ali. O Larré é o seguinte, claro, o Larré botava meia lá. É verdade, o Larré... O Larré tá escutando aqui, botava Larré. Meia na posição ali. Para dar um upgrade no visual e chamar mais atenção, ele resolveu enfiar o brinquedinho na sunga. Opa! Imaginou que fosse chamar a atenção das gatinhas como volume extra... Na parte frontal. Aí as gatinhas chamaram o Procon, né, Marcelina? Propaganda enganosa, né? É verdade, né, Maurício Amaral. Nem imaginava ele que a brincadeira iria acabar mal. A brincadeira acabou mal, Faustão. Acabou mal, galera. Essa brincadeira. Algumas pessoas acharam o ato altamente obsceno e acionaram a polícia militar. Quando observou a aproximação dos homens de uniforme, o homem berinjela, made in Rincão, resolveu fugir. Na correria deixou até o bilau cair. Opa. Quem aqui, né, amigo? Nunca deixou o bilau cair. Opa, Marcelino, que isso? É verdade. Deixar cair não, mas já botaram no lixo várias vezes. Mas acabou preso e levado até a delegacia do Balneário para dar explicações. Do latão, aquele aberto. Se é que há alguma explicação para o caso Maurício Amaral. Lamentável, né, Marcelino? Conhece, lamentável. Se você conhece, o homem berinjela, né? É verdade. De Sara, manda um e-mail pra gente. No Pora Arroba Atlântica, o homem berinjela de Sara. É verdade, manda as imagens para o blog do Pretinho. Não pode, cara. Temos aqui a fonte da notícia, a redação. A redação é a fonte. Muito obrigado, Marcelino, pelos destaques do Clique e Recorte. KG, não dá mais para esperar, KG. Flatos do dia! Flatos do dia, galera! Com o glorioso, o sensacional, o inestimável, o inevitável, o inoxidável, KG, galera! 8h21, Murilo Benício exibe barriguinha saliente em Praia Carioca. Opa. Mas isso aí... Esse é um cara de verdade. Isso é legal pra gente. Esse é um cara de verdade. Os fatos do dia é todos os dias os pretinhos exibem uma barriguinha saliente. É verdade. No estúdio, né, gente? É verdade. Vamos começar. O Murilo Benício é o do clone, não é? É o do clone. É. Um abraço pro Albieri, né, cara? O grande Albieri, cara. Quero mandar um grande abraço também pro Albieri, tenho visto. Ele não é o da Giovanna Antonelli? Ele é. Tá pegando aquela que eu encontrei no voo. Guilhermina. Uma salva de palmas. Pro Murilo Benício, né, cara? Pô, o cara que tem no seu currículo. Guilhermina Guile, a outra que era do Otto, não é a Flávia Alessandra? Alessandra Negrini. Agora a Giovanna Antonelli e agora essa outra. 16, Roberto Carlos vai à quadra da Beija-Flor. Qual o Roberto Carlos? Ah, pois é, aí grande, é que tá a produção. O rei é Roberto Carlos. É samba enredo, né? Que é o tema do samba enredo da Beija-Flor esse ano, é o rei Roberto Carlos. Ele foi lá, tocou tamborim, se emocionou. Muito porque o legal. Outro Roberto Carlos está desocupado agora, tá, né? O tá Corinthians não. Tá de férias. Ele vai sair na. Ele vai sair no carro alegórico? Parece que ele não tá conseguindo subir, cara. Vai ser um carro alegórico de madeira. Ele até tocou um tamborinzinho lá. Podia fazer um calhambeque, né? Um calhambeque alegórico. Não, parece que vai ser um trem. Bom, mas que... ah, que barba. Meio-dia e 33, Bruno Mazzeo e Juliana Didone vão a show no Rio. Opa! Legal. Grande Juliana Didone. Tenho a mínima ideia de quem seja. O Bruno Mazzeo, ele é filho do Chico Anísio. Exatamente. E ele faz o... Ah, da Alcione Mazzeo. Ah, grande Alcione Mazzeo, grande. É isso aí, é filho grande, do Alcione Mazzeo. O Faustão nem conhece o Alcione Mazzeo. É Bruno Mazzeo. Ah, mas eu conheço. 14-6, Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Coloca sua casa de solteiro à venda. 2.600.000 reais. Esse é o cara da Demi Moore. A Pretinho, o Pretinho Basta tá comprando ela pra gente fazer o nosso churrasco. Isso, exatamente. Isso. Vai ser a sede social do Pretinho. É impressionante a casa. Onde é que fica, Potter? Ah, fica em Los Angeles. LA. 15-19, Ronaldinho Dentuço Pilantra Gaúcho joga futevôlei na Praia da Barra, no Rio. Ah, agora é todo dia, né? Nossa, que mágoa. Agora é todo dia. Ele e o Romário, né? O Romário e o Horário. Eu senti uma mágoa no KG agora. Uma salva de palmas a quem votou no Romário pra deputado federal. E passou do ônibus e viu o Romário jogando futebol na areia da praia. Pô, tava no ônibus no o eleitor do Romário. Também não tava jogando. O voto é secreto, tá? 16h27, Marcelo D2 vai a restaurante com a mulher D2, e parece que tava com uma fome o D2, rapaz. Diz que olha, diz que deu um desfalque no restaurante. Parece que o D2 esqueceu a carteira lá. Papai e D2 estamos devendo. Não, legal, não. E aí, Paulo, tu vai nesse restaurante com o D2 lá? O D2 muito fone, é um restaurante vegetariano que a gente frequenta lá. E é muito legal. Esse ano vou sentir falta do D2 pra fazer uma ponta com ele no Planeta Atlântida, né, Magnata? Esse ano o D2 não vem. Mas outros artistas virão. E como? Oshima! Pause! E agora, o Paulzinho? Só um pouquinho, KG. O Paulzinho tem uma denúncia aqui. O D2 tá devendo? Tá devendo pra nós, papai. Não pagou. E o Marcelo Antoni também tá devendo? Também. Esse o cheque voltou, né, cara? O cheque voltou. Borrachudo, tô com papai. Papai, vamos atrás dele. Não, eu tô com o borrachudo do Antoni, vamos ter que botar o departamento de cobrança atrás dele. Então vamos atrás do Antoni, papai. E agora, questão de 10 minutos atrás. 10? 10 era 6 e 10, cara. Isso me ajuda, Maurício. Eu tô sem relógio. 13, questão de 13 minutos. 13, então. Não mais do que isso, 13 minutos. Então era 18 e 7. 18 e 7, galera. Ex-BBB mais. Maíra Cardi. Eu lembro. Salta de paraquedas, galera. Eu vi o vídeo. A Maíra do vídeo, aquele? É a Maíra. A Maíra faz bochecho com a ninguém. A Maíra do vídeo, aquela que fez o vídeo. Ah, não, aquela não é a Cacau. É a Maíra. Às 6h07 ela saltou. Será que ela já chegou agora? É a Maíra. Quanto tempo dura um salto de paraquedas, Lisiane Oliveira, a nossa anfitriã aqui no Pretinho Básico, na casa do ouvinte? Ai, não faço a mínima ideia. Nunca saltasse de paraquedas, Lisiane. Na casa da amiga do ouvinte. Eu cresci um bom tempo na terra onde eles saltam muito, que é Sapiranga. Sapiranga. Pra quem não tá entendendo que bagunça é essa no rádio, o Pretinho Básico hoje tá na casa da ouvinte Lisiane Oliveira, em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul, e tá chovendo. Quando o Pretinho Básico vai à praia, chove. Chove, exatamente. Tá tudo alagado. Tá tudo alagado, não, né? Eu quero, vou mandar um abraço. Aliás, mandar um abraço comentando pra prefeitura de Imbé, porque as ruas do Imbé estão uma beleza. Uma salva de palmas aí pro prefeito de Imbé, galera. Não, muito olha, bom. Vou te contar. Quem é que sabe o nome do prefeito de Imbé aqui? Vou te contar. Olha a Betânia. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém é bom sabe. Não saber mesmo. Vai daí, Lelê! Pegando o Lelê de calça curta. O cara ia toda. O cara ia a toda na sua motocicleta incrementada. Quando um guarda rodoviário faz sinal e pede pra ele parar. Acabo de receber uma chamada pelo rádio. A sua senhora caiu na estrada uns 10 km daqui. Pum! Mas que boa notícia, guarda. Eu já estava achando que estava ficando surdo. Boa piada. Eu adoro quando a produção me dá essas piadas. Não, é que a gente imagina a piada, né, Potter? O Potter começou assim, cara. Eu vou contar a piada. Olha a diferença. Olha a diferença. Vamos lá, uma piada, vai. Piada do Potter! Apoio! Refrigerante Zumbu! Ah, meu Deus! Como pode um bus ser tão gostoso? E aí o cara ia toda na sua motocicleta incrementada quando um guarda rodoviário faz sinal e pede pra ele parar. Acabo de receber um chamado pelo rádio. Sua senhora caiu na estrada a uns 10 quilômetros daqui. Mas que boa notícia, seu guarda. Eu já tava achando que tinha ficado surdo. Cara, mais um. Aí o Manuel chega na agência de viagem e pede: por favor, uma passagem de ida e volta. Você é um português. Né? Yeah. E aí, Jesus, aí o atendente fala assim: dê ele volta para onde, senhor? E aí ele fala: para aqui, ora, pois! Mais um. Chega. Agora eu quero ouvir o Geiso. Fala, Geiso. É, vamos para algumas cantadinhas. Ó, Geiso, tem um monte de gatinha aí. Vou escolher. Geiso. Olha essa bêbada aqui, ó. Vai nessa bêbada aqui, ó. Vai. Quem tá solteira. Não, faz o seguinte. Geiso, homenageia a Lisiane, que é a nossa anfitriã, e passa a primeira cantada na Lisiane. Aplica a primeira na Lisiane. Que então é quem tá nos recebendo aqui no Pretinho. Fique na casa do ouvinte. Fique de pezinho, tá lá, que agora nós vamos dar uma cantadinha. E tu vai dar... Tá tudo bem, meu? Tudo ótimo. Tá lá no microfone, tá lá. Tudo ótimo, tudo ótimo. Seguinte, meu. Eu vou te fazer a cantadinha se tu dá nota, tá lá, tá bom. Vamos lá, meu. Atenção, Lisianes. Ai, tá tão rindo, tá lá. Lisianes, tá lá, você está usando o batom? Não. Vamos ver, me beija aqui, tá lá. Mandou bem, hein, Geiso? Boa, Geiso. Muito bom, hein? Muito bom, e aí, Lisiane? Nota. Sai daí, Geiso. Como é que foi? Sai daí que é casada. O Geiso, daqui a pouco vai sobrar pra ti. É lúdico, pessoal. O cara luta jiu-jitsu. Tá, precisamos agora de uma... Ó, o cara é casca, meu. Olha que lindo. Vai no Maruria. Ó, a Betânia gostou do maridão, né? Adorei, olha só. Maravilhoso. Vou pegar uma solteira agora, Geiso. Na solteira. Vale. Porque aqui é que é solteira aqui, hein, gente? Olha, elas já vão se afastando aqui, ó. Vai, meu, vai ali. Calma, meu. Tá uma loucura. Alguém isso daqui, tira essa cerveja dessas mulheres aí, cara, pelo amor de Deus. Na verdade, como? Ira. Eu sei que é Ira. Ira, tá bravo. Pô, nome de... De banda. Vamos lá. De banda. Ira, tá bravo. De... Bom, pessoal, vamos prestar atenção. Sim, senhor, gente. A irmã da Ira é a Luxúria. Tem a cobiça também, né? Ira. A cobiça, ei, tu pegou todo o dinheiro da família. E tem o gordinho. Pessoal, vai, Geiso. O Gula, né? O Gula. Ira. Você não é um travesseiro, salada. Mas eu passo noites com você na minha cama. Mas credo, hein, Geiso? Boa, Geiso. Mas credo. Vamos para a última cantadinha pra essa bebuzinha. Agora vai na bebuzinha ali, vai. Vem cá, minha pergunta bebuzinhas. Pergunta o nome dela. Pergunta o nomezinho. Nicole Bebuns. Nicole, não te encolhe. Quantos anos você tem, Nicole? Quantos anos? Eu tenho 17. Oh. Opa, era suco. Não. Menor de idade não dá, Geiso. Nicole. Vamos lá, Nicole, salada. Namorado tá aí? Tá na idade. Minha mãe tá ali, ó. Olha a mãe, meu. A sogra, olha a mãe, sogras. Galera. Nicole, salado, se eu te der um beijo, tu me dá um tapas? Sim. Que bom, eu adoro sexo selvagem. Mandou bem, hein, Geiso? Bem hoje, né, meu? Tá estudando, né? O Geiso sempre usa camisetinha engraçadinha, né? Ele usa umas camisetas. Qual é? Ame o Milhouse. Mas é Amy Winehouse. O Milhouse é do Simpsons. O amigo do Bart. E aí, Betânia? Ui. Betânia tá bêbada. Cara, a Betânia tá bebendo. A Betânia é da turma de vocês, viu, Guilherme? Chegou cedo, né, Betânia aí? Cheguei cedo, tava enchendo a cara, quebrando quebrou, a noite. Quebrou a noite ontem. Terminei com a noite ontem. Acabou! Tequila. Olha a Betânia, ela é perigosa, acabou! Diz que a mulher, quando toma tequila, né, Betânia, fica mais fácil, né? É, mulher, não facinha, sei, né? Betânia, facinha mulher... é um caminhão desgovernado. É, peraí, pessoal, olha só um pouquinho, Betânia não é mulher, acaba de assumir aqui no programa. Eu não sou mais, já, troquei. Parem de falar da minha irmã. Caetano, hoje é o dia da imitação, Caetano. Né? Caetano, tem um e-mailzinho Caetano. Aqui. Posso fazer gente. O Pelé, então? Eu vou fazer o Zacarias, então. Ai, Didi! Olá, guris do PB. Aqui é Gabriela Andrini. E sou de Osasco, São Paulo. Morava em Joinville, Santa Catarina. E apaixonei por ouvir o Pretinho. Tem que cantar. Agora estou aqui em São Paulo. Escuto toda vez que dá. Queria pan. Ida. Que Dallas escuta. Toda vez que Dallas escuta. Ida. Olha. Queria parabenizar vocês por nos divertir de segunda a sábado e falar que faço a maior propaganda de vocês aqui. Continuem sempre assim e mande um... Velha! Pra minha mãe que falava que pretinho é coisa sem cultura. É o lixo cultural. Beijo, beijo pra mãe dela. Beijo. Oh, beijo, mãe. Betânia, imita de novo o Zacarias aí. Menina. Ai! Ai, ai, Didi! Didi! Ai, ai, ai. Cara, são 6:30, tá na hora dos classificados do Pretinho. Ai, adoro classificado. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. A Lisiane não quer vender nada, Lisiane? Quer vender alguma coisa, Lisiane? Aproveita. Quer trocar o marido? Não, marido não. Tá bem, hein, maridão? Olha ali, galera. Lisiane, quanto é que é 8x7? Agora não. Não sai da tabuada. E aí, Lisiane, vai vender alguma coisa? Não. Eu não vou vender nada. Não. Enquanto, trocar. Não. Trocar. O marido ela não quer. Só... A TV olha, ali, meu. Eu acho que eu vou trocar. Os amigos. A filha da Neuza. Vou dar ela pro Potter. Cadê a Neuza? Cadê a filha da Neuza? Essa é a filha da Neuza. A filha da Neuza é a bebum de 17. É a Nicole. Tadinha da Nicole. Então queimando. Cara, se quiser levar ela hoje, pode levar. Vamos colocar. Vamos mostrar a força no Twitter do Pretinho Básico e vamos colocar. Bebum de 17 no TT Brasil. Tu imagina a Nicole com 45, o que vai ser, cara? Deus o livre. Bebum de 17, vamos ver se é forte. Bom, chegou aqui uma oferta com os classificados do Pretinho. Fala, pessoal do PB, necessito daquela força, pois eu e minha noiva... Gostaríamos de vender um terreno localizado na Praia Alegre, município de Penha. Na verdade, legal. É a noiva que quer vender o terreno. E aí mandou o cara escrever, eu e minha noiva e queremos vender o terreno. O cara como um bom pau mandado, né? É, porque vai casar e pedir dinheiro pro cara comprar a cozinha. O terreno possui 416 metros quadrados, fica a menos de 200 metros da praia. Local privilegiado, área residencial, fácil acesso pela BR-101, próximo da praia de Pissarras, a praia preferida dos garotos do Pretinho. E a menos de 15 minutos do Beto Carreiro World. Estamos pedindo 90 mil reais nesse terreno de 416 metros quadrados. Aguardamos os contatos pelo e-mail terrenopraialegre@yahoo.com.br. É bem legal. Exatamente. Exatamente, né? É verdade. Ah, não. Agora tem o genérico do Almir, não, é demais pra mim, cara. Graças a Deus. Vou faturar. Que o Almir... Ô, Santana, quanto é que tá o jogo do Grêmio, Santana? Está 2-0. Pra quem? Para o Grêmio. O show do intervalo. Voltaremos em seguida com o Pretinho Básico, ao vivo da casa da Lisiane Oliveira, em Bé, litoral norte do Rio Grande do Sul. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do planeta. Estamos de volta com o Pretinho Básico. Pretinho Básico hoje é especial. Estamos na casa do nosso ouvinte. Exatamente. Estamos na casa da Lisiane Oliveira, em Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Lisiane, por nos receber aqui. A Lisiane já tem uma foto. Eu que agradeço. Esperei muito por esse momento. E temos aqui o auditório mais alcoolizado do sul do Brasil. Auditório, galera. Que maravilha! E quem nos traz até aqui é o Big, preço baixo todo dia. Aproveite o preço baixo todo dia e venha comprar tudo o que você precisa para a volta às aulas. Lápis, caderno, mochila, lancheira. No Big você tem uma variedade enorme de produtos e pode pagar em até 12 vezes sem juros no seu cartão Hipercard. É matemático. Quem tem 2 mil produtos com preço baixo, ainda mais baixo todo dia... Paga menos e leva mais sempre. No final do programa estaremos entregando um cheque presente do Big para nossa querida Lisiane. Estraguei a surpresa! Estraguei a surpresa da Lisiane! Querida Lisiane! Tu queria falar, Potter? Eu queria falar que a foto da Lisiane, a gente tá durante... Isso é uma coisa já clássica no programa. Sim. A gente com um copo de cerveja na mão. Outra coisa clássica é o seguinte, na casa ouvinte, né? Sempre, óbvio, né? É, a gente vai tweetando no nosso, né, no Pretinho, da Nani Base, tudo que vai acontecendo. A gente fala da criança, aparece uma criança. Fala da Lisiane, aparece a Lisiane. Fala do público, aparece o público. Então acompanha junto com a gente. E a gente quer colocar a expressão bebum de 17 no Twitter Mundial. Ajudem-nos. Jogo da Velha Bebum de 17. Jogo da Velha. 17 número, tá? 17 é número. Acho que tá na hora do doutor Alceu, né, doutor Alceu? É Bapamete, doutor Maurício. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Grêmio tá jogando agora com o Caxias pelo Gauchão e tá botando 2-0, né, Santana? O Grêmio está ganhando de 2-0. Gols de quem, Santana? Gols do Rodolfo. Não, Douglas e Wilson. Aquele Rodolfo é o Wilson. Doutora Lisbiana, a história gremista ou colorada? Colorada, é lógico. Aê! Muitas vaias. O Colorado vai jogar amanhã com o Beiranópolis. Joga amanhã. Exatamente. E amanhã tem Avaí e Figueira, né? É o clássico. E amanhã tem Joinville, Figueira e Avaí. E Argentina pelo sub-20 amanhã. Amanhã é o dia dos clássicos. 11h30 da noite. 11h10. Grande jogo. 11h10. Ou seja, dá pra fazer tudo que tem que fazer no domingão e aí depois... Exatamente. Pra terminar o domingão... Brasil e Argentina pelo sub-20, aí é bom, 11 né, 11 da noite no domingo, é bom, que horáriozinho bala. Vamos fazer aquela janelinha? Vamos fazer uma janelinha? Já que eu apresento o domingão do Faustão. O Faustão não vai poder ver o jogo, o Figueirense e o Avaí, que ele vai estar no ar, né, Faustão? Tá no ar, bicho. Quem é que vai receber? Vai receber só fera amanhã. Só grandes feras amanhã, no domingão do Faustão, galera. Não perca, bicho. Mas peraí, Maurício, tu interrompeu, o Santana tava fazendo um comentário sobre o jogo do Grêmio, o Santana termina. É que este time está treinando para a Libertadores, que é o nosso objetivo. Que agora nós temos o substituto do Jonas. E o Carlos Alberto, Santana, tu gostou da contratação do Carlos Alberto? Não, eu gostei do Bruce Lins. Bruce Lins. É o negro alto. Passadas largas, passadas. Né? Joga pelos flancos. Santana vai cantar pra gente agora. Santana tá visivelmente emocionado. Canta aí, Santana. Até a pé nós iremos para o que der e vier. Mas o certo vai chorar. Nós estaremos com o Grêmio de o Grêmio. Ele não chega até o fim do hino. Vai fumar um cigarrinho lá, Santana. Ele não fecha nem o estribilho, Lelê. Nem o estribilho ele consegue fechar. Posso ir ali fumar meu cigarro? Vai, sai daqui pra fumar, Santana. Vai fumar lá na beira da praia, Santana. Doutor Alceu. É data mesmo, doutor Maurício. Tá bom, então, doutor. Vamos seguir o programa, então, né? Quem é casado aqui? Alguém tem casado? Temos uma moça casada. Ali do lado de fora temos mais uma senhora casada. A dica pra gurizada é não casar, tá? Porra, que beleza. Não sei se alguém casado aqui no programa quer ir de encontro a mim, silêncio. Como assim, de encontro, diga? Contra ele. Foi pra ti isso aí, Lelê. Aliás, uma salva de paus do Lelê que vai casar de novo no dia 12 de novembro. O Lelê é chato pra caramba. Só que... Errar é humano. Sabe como é que o erro é Lelê. Sabe como é que o Lelê pediu a mulher dele em casamento? Pelo MSN. Se casamento fosse bom, gente... Hashtag casa comigo. Se casamento fosse bom, Lelê... O padre não ia perguntar se tem alguém que é contra. Bah! Se casamento fosse bom, Deus teria se casado com Maria e não passado a tarefa pro José. Bah! Né? Se casamento fosse bom, KG, Two and a Half Men não teria graça. O que é isso? É Two and a Half Men? Tu fez a piada pro cara errado, cara. O KG parou no Dallas. A última série enlatada que o KG viu era o Dallas. O que é isso? Uma série? Two and a Half Men? Do grande Charlie Sheen que fez uma festa e começou na terça. Bom, essa é uma salva de palmas pro Charlie Sheen. O Charlie Sheen é grande. Grande Charlie Sheen. Grande Charlie Sheen. Vai estar no planeta no show da tequila. E ele, aqui o Esteban Ávila Lima pede mandar um... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, querido. Pro amigo dele, o Alan Roger, vulgo 15. O 15. Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, sabe? É verdade. Não, mas é que tá. É tão ruim que tem que ter alguém pra ver que é verdade mesmo. Cara, já que vocês estão malhando tanto no meu casamento, eu quero mandar um beijo. Não, a instituição casamento. Tu não, meu. O teu a gente adora que tu vai pagar cerveja pra nós. É, porque daí eu já vou limar vocês, porque eu tô precisando de mais gente na mesa. Isso tá muito grande. Eu vou quebrar teu casamento. O que, que o Zacarias tem pra falar sobre casamento pro Lelê? Ai, o Zacarias vai casar, Lelê. Lelê, queria mandar um beijo pra alguém. Queria mandar um beijo pra Cíntia e pro Zé, que são os primos da minha noiva, que estão me recebendo na casa deles hoje em Atlântico. Oh, lá, bem baixado, né? Bem baixado. Aê, ô Maurício. Galera, vamos dar um grito aí. Eu agradeço ao Cíntia Zé. Aê! Obrigado, obrigado. Vai daí, KG. Aí o pai da bronca no guri. Arthur, tu já tá com 11 anos e só sabe contar até 10? Desse jeito, pensa que vai ser o quê na vida, guri? Aí o Arthur responde. Ah, pai, eu posso ser juiz de boxe. Aliás, tem um baita filme, cara. Um baita filme no cinema. Menina de Ouro. O Vencedor. Menina de Ouro. O Vencedor. Já vi. Vencedor. O nome é The Fighter, não, no inglês. Chato pra caramba. Gostou, meu Tolente? É um baita filme, cara. Um baita filme de boxe. Uma história real de juiz de boxe. Tu viu, meu Tolente? Tu viu, meu Tolente? O filme é chato pra caramba. E hoje o Doutor Alceu se passou, tem a luta do século, né? O Vitor Belfort com o Só quem tá chamando a luta do século são os brasileiros. É só o Fetter, que eu conheço. É só o Fetter e o Maurício agora. É o Sérgio Boas também. Ah, o Sérgio Boas. Abraço, Sérgio Boas, que nos escuta. O Boas tá escutando a gente. Agora não. E aí, Boas, vai ver a luta lá, Boas? Vou lá agora, né? Ver a luta. O Boas que é um grande... Vai daí, Geiso! Vai, vamos cantar uma piadinha. Pai, tá lá, posso fazer uma perguntinha, pai? É lógico, meu filho, o que tu quer saber? Geizão. Boas, o que é estar bêbado, tá lá? Ó, meu filho, é simples, tá bêbado... É como se, por exemplo, em vez dessas duas cadeiras, eu estivesse vendo quatro. Mas, pai, ali só tem uma, Aqui umas curiosidades bem curiosas. Que legal. 25% dos ossos do nosso corpo estão aonde, Potter? Não fala. No não, pé. No pé. Ah, é? 25% dos ossos do nosso corpo estão no pé. Potter. Não entendi, cara. Não entendi também. No pé, cara, é um monte de osso no pé, velho. Falange, falanginha, falangeta. Tá, mas é um número. Bolsa, bolsinha, maleta. É o número ou a quantidade. É a porcentagem do corpo. Quer dizer que eu tenho mais osso no pé do que no tórax. Punho, punhinho e maneta. O porcos não suam, ao contrário da gente aqui, né? Porcos não, isso prova que a gente não é porco, viu? A gente tá suando horrores. Sabe que eu tinha mais próximo do porco suando hoje é eu. Eu tinha um porquinho. Sabe que eu tinha um porquinho que suava? Como era o nome dele, Paulo? Eu tinha um porquinho que suava. Como é que era o nome dele, Paulo? É o porconheiro, né? É o porconheiro. Tu sabe? Já me contou essa história, muito esquecido, Paulo. Eu te contei essa história. Já me contou essa história, Paulo. Que eu tinha o cão conheiro também, né? Como é que era o porconheiro? O porconheiro, ele era um porquinho que suava. É o porco, Paulo. Ah, esse suava. Ele suava quando fazia cocô, Magnata. E o que ele escutava? Escutava Gregory Isaacs. Gregory Isaacs. Papai escutava a tribo. Ah, a tribo ninguém mais escuta, Magnata. Ah, que isso, Pause. Não desanima, Pause. Tribo ninguém no Planeta 2012. Ninguém mais quer saber da tribo. Vamos começar a campanha agora. Olha só aqui, olha que perigoso essa daqui, ó. Homens têm mais chances de ser atingidos por um raio do que mulheres. Isso que o homem tem o para-raio, né? Sabe por quê? Sabe por causa... Isso é culpa das mulheres. Sabe por quê? Porque as mulheres botam guampa nos homens. Ah, é isso aí, ó. Viu? É verdade. Cara, eu gosto do Potter, sempre tem explicação científica pra cada questão levantada nesse programa. Obrigado, verdade. Mais uma aqui, obrigado. Ó, Potter. Sabe como é que eu descobri isso aí? Como? Por MSN. Olha aqui, Potter, mais uma aqui pra tu explicar por quê, ó. O ioiô... Quando foi criado, pra ser usado como arma. É, verdade. Joga na cara do cara e volta. É, quando e arrebentava o cordão, aí pá. Será que vai voltar a moda do ioiô, né, cara? É uma moda que vai e volta o ioiô. É, né? Pois é. Ah, o ioiô é uma brincadeira chata. Eu tinha o ioiô do 007. Cara, de curiosidade, o George Bush já foi... Deixa eu perguntar pro Milton Leite o que ele acha do ioiô. Ah, o ioiô é chato pra caramba. Cara, eu comprei um bumerangue novo, cara. Não consigo me livrar do velho, né, cara. Eu jogo o bumerangue novo, cara. Impressionante, é um problema, né, cara. E aqui, ó, pra fechar, o George Bush já foi chefe de torcida. Não, o George Bush. Pô, cara, a gente tava ouvindo a Gaúcha. Puxa, agora coisa, né, o Germano Rigotto, ex-governador, também foi chefe da torcida do Caxias. É mesmo? É. A gente tava ouvindo na Gaúcha agora, que coisa séria, né? Imagina o Germano Rigoto coordenando a galera. Vamos lá, todo mundo agora levanta. Com aquele tamanho todo dele, né? Que ele tem 1,45m. Ele consegue ser menor que o Potter, gente. É impressionante. Cara, tem 1,72m. Não tem. 1,72m. Aliás, na minha ficha do quartel, que é o único documento do homem que tem altura, nenhum mais tem. Eu tenho 1,76m. Tu tava de salto. Tem uma guerra contra o Uruguai, a Argentina. Tu foi servir de salto. Tu o foi te apresentar lá nos Argentinos de salto. Tem saltinho. Lisiane, a nossa ouvinte aqui, que altura tu tem, Lisiane? Eu tenho 1,65m. Tu é mais alta que o Potter. Agora não te... Infelizmente o ouvinte não vai poder conferir agora, mas olha, a Lisiane, com 1,65m, pede por muito pouco pro Potter. Mas por muito, muito pouco. Olha ali, ó, olha a prova. Olha ali, cara. Teve que esticar a coluna. O nosso Geiso vai twittar ali no Twitter do Duda Garbi, vocês vão poder ver lá que a Lisiane é pouca coisa mais baixa que o Potter. Alcemar, por favor, Alcemar. Eu vou purificar um pouco esse ambiente. Não peida, Alcemar. Pessoal, o momento de atenção que o Alcemar vai falar palavras bonitas pra atenção, gente. Frases bonitas, Alcemar. O amigo verdadeiro é alguém que chega quando todos os demais se vão. Não, esse é o mala. Todo mundo já foi embora, bola, chegou o cara. Mas tu é chato pra caramba, né? Um amigo verdadeiro é alguém que chega quando todos os demais se vão. E que fica quando todos os demais desaparecem. É o mala que nunca vai embora. É o mala que não vai embora. O primeiro amigo é o que chega com mais cerveja. Tu tá louco pra dormir, tá todo mundo indo embora. É o velho Porã. É o velho Porã, era assim. Olha só, tem gente aniversário, viu? Viu, Samara? Tem gente aniversário aqui dentro. Quem? Canta parabéns, Samara. Quem é o nome do cara? Joaquim. Só um pouquinho, gente. Vou entrar na entrevista. Como é o nome? Joaquim. Quantos anos, Joaquim? 23. 23 anos? 23? 23 ou 23? Santana vai cantar pra ti ali. Dueto Betânia Santana. Querida. Meu Deus do céu. Muita essa felicidade. Cara, é por coisas desse tipo que tem gente que não gosta de fazer aniversário. É um parabéns dele. Não, mas o cara, que idade tu tem mesmo? 23? É que homem, que é homem, nunca faz 24, né? De 23 pula pra 25. É, quando o cara faz 24, ele fala assim, não, tô fazendo um engradado anos. É, exatamente. Fala, me vê um 24. Cigarro. Coisa de louco. Me vê um cigarro. Ó, tu tem um cigarro pro Santana aqui, não? Não, Santana não pode fumar aqui. Ninguém fuma aqui, Santana. Ninguém pode fumar. Ninguém fuma mais, Santana. Aqui. As pessoas não fumam mais, Santana. É. Como não fumo? Eu fumo. Tá, mas aqui não é. Aqui não é RBS. Não é RBS. Santana, tu viu que no Nova York agora tu não pode nem fumar nos parques mais? Nem na rua, em alguns lugares. Nunca mais vou para Nova York. Não, mas isso aí é ruim também. Eu não gostei. Não tá podendo nem fumar na pracinha em frente à rádio lá, Magnata. Tá braba a coisa. Vai, Alcemar. Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. Oh, isso é que bonita, eu pensava quando o Cabangu fez 1-0 no Inter. Mas... E agora vai encerrar, então. Vendo que diabo com a bundinha dele, assim, aquele que não viu a tristeza. Sabe que lembrando essas coisas? Tem uma posição chamada que diaba, né? Agora, diaba. Goleiro, posição goleiro. Adoro essa posição. Pensaram, né? Porã gosta, o Porã adora a posição que diaba, né, Porã? Faça não o que... Não vou tecer comentário. Choque de cobra. Olha o Alcemar aqui, por favor. Desculpa, Alcemar. Vamos focar, gente. É, foco no Alcemar. Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade. Pô, isso é muito comprido. Ah, não, mas é bonito. Ah, eu me perdi nessa aí. Eu viajei nessa frase aí. Muito comprido. Olha, eu fui lá no platô de tramando aí com isso aí. Rapaz, pô, poder de síntese, seu mar. Papai, vamos pro final da tarde. Aliás, vamos pegar, vamos dar um banho. Falar em platô de tramando, eu cheguei antes aqui. É bonito o mar do Rio Grande do Sul, né, cara? É lindo. É bonito. Cheguei a sentir o bocão. Vai daí, Porã. Olha, vou continuar nas frases aqui depois do Alcemar. O Giovanni Crescêncio de Joinville mandou um abraço para o pessoal que ouve o PB em Joinville. Crescêncio, papai. E é para ler no programa das 18, que é um milagre acertar a hora dos e-mails dos ouvintes. Deus criou o homem e disse: o quê? Posso fazer melhor. Então criou a mulher. Olhou bem e pensou: ih, Não consegui. Homem! Se um homem só bate, nós gritamos, se um homem bate na mesa e grita, está impondo o controle. Se uma mulher faz o mesmo, está perdendo o controle. Boa, boa, isso é verdade. O casamento é uma grande vitória. Se você for mulher, é uma grande vitória. Brasileiro é apaixonado por carro, as brasileiras, mais ainda. Valeu aí, ô magnata Giovanni Crescencio de Joinville. E se a gente quiser dar um tapa no Porã, fica à vontade, tá? Não, eu quero dar um tapa. Não. Lisiane, não é tu, Lisiane, um tapa quando, no Porã. Quando tu fez pra participar da promoção, tu pensou que ia ser tão divertido assim? Não, sinceramente não. Não. De 0 a 10, é anota muito pro programa. Assim. Ah, é muito 10. Qual o pior participante aqui hoje? Que não tem pior, eu não adoro pior. Todos. Não, fica em cima do muro. Não, é verdade. Te posiciona, mulher. Se eu não gostasse, não teria mandado a mensagem. Lisiane, o que tu faz da vida, Lisiane? Eu sou assessora de locação, até quero mandar um assessora abraço e um beijo pros meus colegas de locação. Locação de quê? Apartamentos? Eu trabalho numa imobiliária. Ah, tá. Ia ser mais fácil se falasse isso, né? É que pobre tem isso, né? Pobre em beleza, incrementa a profissão. Eu não sou garçom, falado. Eu sou assessor de imprensa da minha mãe, que é dona de um bar. Assessor de engenharia de alimentação. Isso. Eu não sou pedreiro, eu sou engenheiro civil popular. Exatamente. Qual era o filme aquele que o Lázaro Ramos mentia? Era o Lázaro Ramos, não era? O homem copiava. Ele chegava pra gatinha e dizia, não, eu sou operador de fotocopiador. Aí a guria... É isso aí. Desculpa, Lisiane, continuando. Tu coloca as pessoas pra viver e morar. É isso. Dá um teto pra elas. Na área de locações. Aluguel. Se as pessoas quiserem locar, por favor, me procurem. Tu loca pra onde? Tu é da onde? Porto Alegre? Eu sou de Porto Alegre. E o teu trabalho é em Porto Alegre ou na praia? Eu trabalho em Porto Alegre. Na praia, não. Não. Nunca alugou uma casa pra argentino? Nunca, graças a Deus. Bom, diz que é uma encrenca braba, hein? Diz que é uma encrenca braba. Pessoal lá de Floripa, aqui de Floripa, né, que tá nos ouvindo em Floripa, tá se queixando dos argentinos. É sério isso, é um problema. Exatamente. Porque os caras saem dos imóveis e deixam tudo... Eles têm que fechar pra reformar. Detonado, né? Cara. Tudo detonado. É muito complicado isso mesmo. Eles deixam muito mullets no box. Mullets, os cabelinhos. Assim, muito pelo, né? Muito pelo, né? É verdade. Ô, Lelê, faz um favor pra mim antes de tu... Quer que eu dou uma piada? Pode ser. Então, por favor, não, por favor. Por MSN, não, mas qual é o teu favor? Não, eu queria que tu entregasse essa mochila recheada de presente pra nossa ouvinte Lisiane. A Lisiane tá ganhando. Olha, grande mochila, grande Lisiane. A Lisiane tá ganhando uma mochila da Atlântida recheada de presentes. Inclusive tem um cheque... Calma aí, Lelê. Um checão presentão do Big, checando, né? Lisiane, um cheque presente do Big. Divide com os ouvintes a tua emoção de também. Tem o puxa-puxa do magnata, tá ali na sacolinha. Bota só curtir, o checão aí, o checão. Cadê o checão? Abre. Experimenta. Olha! Puxa, não experimenta agora, tá? Tem um cartão com um ursinho tão bonitinho. Mas o que é bom tá no outro compartimento. Abre o checão. O que que tá escrito ali, Lisiane? O checão, meu. Bota o microfone lá. Para, Geiso. Bagaceiro. Felicidade não vem em um embrulho, vem nos pequenos gestos. Parece o Alcemar essa, hein? Foi tu, Alcemar? Foi tu que... Pra mim, a felicidade vem no embrulho, Magnata. Não quero dizer nada, não, mas pra mim, vem no embrulho. Infelizmente, o que é bom passa rápido, estamos chegando ao final. É verdade. De mais um Pretinho Básico na casa do seu ouvinte. Mais uma vez, o Pretinho Básico saiu do seu estúdio. Veio para casa do ouvinte, hoje a gente veio aqui na casa da Lisiane Oliveira em Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul. Quem nos trouxe até aqui foi o Big, preço baixo todo dia. Lisiane, muito obrigado, desculpa a bagunça que a gente fez aqui na tua casa, mas a gente vai ficar pro churrasco, viu, Lisiane? Ai, claro, com certeza. Vamos! Eu tô com fome. Churrasco e muita cerveja, com certeza. Aí, muito obrigado a você que participou da nossa promoção. E pra encerrar o programa em grande estilo, a Betânia vai cantar. Olha aí. Só pra Lisiane. Só pra você. Canta Ivete, Betânia. E depois tem o Barracão na Atlântida. Não, depois é o Qual É com o Max Pianges e o Dr. Jairo Bauer. Betânia, que vão falar hoje de assuntos bem leves no Qual É. Mas durante a semana tem o Barracão. Tem, vai. Começa com o quê? Começa com o quê? Com Black Eyed Peas. Betânia, eu pedi pra te tirar uma música e tu não tirou ainda pra mim, cara. Meu coração sem direção voando só por voar. Que é isso? Sem saber onde chegar. Tá mal, Betânia, tá mal. Sonhando em te encontrar. Tá com uma espinha ali, Betânia. E as estrelas. E essa pizza, meu? Espreme pra mim. Que hoje eu descobri no teu olhar. Cara, e música as bonita, estrelas respeitem. Vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse só dois pretinho dentro de mim. E se vesse na escuridão. É lindo, você é lindo. Você que é lindo. Caetano e Betânia. Muito obrigado pela audiência. Pretinho Básico volta na segunda-feira, 1 da tarde, show do intervalo.